a gente vai chegando. A pressão do DJ Neilson. Vamos chegando, Neilson. Chegando, chegando, chegando. O gordinho do bagulho doido tá na... Do Cajuíra, mais precisamente falando. Neilson, bota essa parada pra endoidar, gordinho. Pra endoidar quem tá feliz, joga a mãozinha pra cima, dale na palma da mão e bate na palma da mão que eu quero ver. E bate na palma da mão, assim, assim, eu vou do rei, você joga no rol. Ei! Eu disse, ei! E assim, ei, ei, ei! E pra começar, o gostinho vai chegando, vai, vai chegando, vai, vai chegando, vai, vai chegando, vai. Vai chegando, vai, vai chegando, vai, vai chegando, vai. Vem o som, bota pra cima que eu não quero nem saber. 3, 2, 1, vai! Barulho, eu vi o mano sentado lá na esquina. Na humildade vale pra desenrolar. Joga a mocinha lá pra cima! Obrigado por tanto, a todo mundo, segue Brasique! E vieram com o Chiu, chuta aqui, Tandinha! Que Tandinha! Meu parceiro dá pra bate, tá aqui com a gente! Um abraço pra você, garoto! E é nóis! Soltava pipa, jogava bola de bute, esculachava na pelada do campinho, perdendo a vida, estragando a juventude. Obrigado por tanto! O nosso grande parceiro Jefé da Vila, tu! Meu grande parceiro Mira da Construção tá aqui com a gente! Um abraço com muito carinho pra você, garoto! E acho que deu mais tá com a gente! É DJ, moleque! Oi, você pode ser bandido! Vou tá picando, se pica, pica, vocês, viu? Bora pra cima, bonito! Os sinais, você veja, logo a sobrevivência, logo o pacote de cerveja. Tá todo mundo! Quitandinha! O quê? Olha o Júnior, teu DJ chegou! A pressão do DJ Neilson. Bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, joga a mãozinha pra cima, pare na palma da mão, palma da mão, palma da mão, vai! Sobrevivenciar o pacote de cerveja pra toda a nossa GDF ao lado do DJ Denis Super, do lado esquerdo, por gentileza, de escola, ok? Quitandinha! E o quê? Obrigado, meu grande empresário Neto Xavier, aí com a gente. Um abraço do seu parceiro, do gordinho, do bagulho doido. Você sabe que é nóis sempre. A pressão do DJ. Um abraço, viu, do Neilson, do Afonso, do Denis. Do Denilson, é nóis! Desde já, ao meu grande parceiro Cleito do Águia. Obrigado, Cleito, obrigado por mais uma vida que você vem nos receber. Então, pro seu setor, né, Cleito? Por sinal, muito bem recebido sempre. Quando a gente pinta na área. Alô, Cleito do Águia, qual é o teu som? Quitandinha! O quê? Vai perceber que seu orgulho não vai te levar nada. Vai botar esse lá. amor de Deus, não. Pode demorar, mas você vai perceber que seu orgulho não vai te levar a nada. Vai voltar chorando lá na porta da minha casa. Joga pra cima, joga, joga, joga, vai. Sabe, eu me xingando, enchendo o saco, perguntando quem é essa perua aí. Cê tá aí. Mas peraí, o quê? Não paga as minhas contas, já não é da sua conta o que eu tô fazendo aqui. Mas peraí, vou te explicar. Seu polícia, tá aí com a gente, seu polícia, obrigado, viu? Você sabe que é nós, tem um carinho e respeito por você. Toda a galera que veio com ele diretamente no 29, um abraço bem grandão. Atenção, garçom providencial, pacote de cerveja pro seu polícia. Você de escola é 3 pacotes, é? Mas peraí, escola tem que sair. Você não paga as minhas contas, já não é da sua conta o que eu tô fazendo aqui. Alô, meu xerife Del! Um abraço! Vai, Nilson, vai, Nilson, vai, Nilson, vai, Nilson, vai. Neilson vai, vai Neilson vai! E bota pra doidar, bora, bora, bora! E quem tá solteiro, mãozinha pra cima, bate na palma da mão e dali, dali, dali, dali, dali! Pra cima! O quê? DJ Lohan que tá tocando! Apresentar o melhor baile do Rio de Janeiro. Tu já sabe qual é. O complexo da Penha é o verdadeiro puteiro. Volta! Vamos pra gaiola. Vai tocar. Que tá tudo bom. O quê? Fica de fininho, cabelinho na régua. Olhou pra mim, olhei pra ela e falei assim. Joga a mãozinha. Também qualquer meu filho. Senta, senta, vai. Dei isso, vai. Gordinho, vai. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. E senta, senta, senta. Mas só vale se você, Tafarel. Vamos pular a parte que eu peço aquele ninho do bom. A taça não merece, tira o seu batom. E aí? Já comigo que pra isso eu tenho dor. Vai ou não vai? Vamos. A parte que eu peço aquele ninho do bom. A taça não merece, tira o seu batom. Já comigo que pra isso eu tenho dor. E agora? O quê? E é nosso primeiro encontro. E aí? Hoje. Xavier. Obrigado, viu, Neto? Forte abraço do seu parceiro Neilson. Você sabe que eu tenho respeito muito grande por você, brother. Sempre nós. Atrasadinha. Estava linda. E aí, Cris? Mas meu coração ficou sem. Bota o bagulho pra doidar. Bagulho pra doidar. Bagulho pra doidar. Gordinho. Bota essa parada pra doidar. Parada pra doidar. Parada pra doidar. Parada sem por quê, Tafarel? Sabe por quê? Sabe por quê? Ereilson, bota essa parada pra doidar, pra doidar, pra doidar. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, Ereilson, vai. Vale da pena. O quê? Então? E os amigos, sempre curtindo. Quero vir bem alto pra ficar bonito. Meu parceiro Vinícius, top velho. E aí? Te vejo no baile, já chego salando. O Afonso Mix vai botar, vai botar. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, que o gostinho tá botando, botando, vai. Bora, bora, bora, bora, bora, bora. Vai, Neilson, botando essa parada. Vai doidar. Rock de ladrão. Sincero, mãozinha pra cima, tá ali na palma da mão que eu quero ver. O meu parceiro Rodrigo, popozinho da família 5G daqui com a gente. E o gostinho vai botar essa galera pra brincar. E bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora. Vai isso assim, assim. Eu preciso dizer a verdade. sem você ao meu lado. Cheiro Fidel, você! Desculpa. Vareilson, bota a quitandinha. Bota a quitandinha pra preparar o fogo, Deilson. Bota ela pra pegar fogo, sabe por quê? Sabe por quê? Viveu mentindo, me iludindo. Eu fiz de tudo que foi possível por ti. E aí? Você não cuidou de mim, não vai mais me usar. Você não vai mudar. E é melhor? É melhor assim. É pra você doar. Doe seu amor para um outro. Você vai? Eu vou correr. Meu parceiro Vitor de bala tá aqui com a gente. O Claudinho, Giovanni, representando a família Rock Doido do Guaxará, os alucinados do Cerveja, tá toda a galera aqui curtindo Rock Doido com Neilson Afonso, Denis e Denilson. E bota essa galera pra ido. Bora, bora, bora, bora. Vem, Neilson, vem. Deixa no batidão, e deixa no batidão, e deixa na batida, no batidão, batidão, vai, batidão, vai, batidão, vai. Todo pacote de cerveja pra quem? Quem quer saber? Antigamente era um exemplo. Abre aí, abre aí pra mim ver. Depois que foi pro rock, ela virou moleca doida. Os mercenários, é isso? Bora aí, o Duda 125! Bota pra cima, né, Wilson? DJ Lohan que tá botando. Eu vou sentar de perna aberta, rebolar com uma xereca. Vou te quatro no caralho, eu por cima e tu por... Bora, Mega Primas! É só um aquecimento pro show, meu irmão. Um aquecimento pro show com o gostinho do bagulho doido. Vai, vai! Para as manas com o bico, eu vou levar só pra viela. Vai se papapá, vai se papapá, vai se papapá. Vai ser o quê, Tafarel? Cadê seu garçom? Bora trabalhar. Pacote de escola aqui. Do lado direito aqui pra mim, viu? Pois aqui pra Mega Primos. Garçom, trabalha que o gordinho tá na área! Um dia vai jeito mesmo. E o quê? Obrigado, nosso equipe Mega Primos, tá aqui com a gente. Um abraço pra vocês aí, Mega Primos! Tamo junto! Toda a galera da Fita no São Paulo, tá aqui com a gente. Um abraço! Nós é bandido e nós não namora. Nós é bandido e nós não namora. O quê? Nós é bandido. Alô, Quintana! Nós é bandido e nós. Vai pro meio. Vai com o botão, vai com o botão, vai com o botão, vai com o botão, vai com o botão, vai com o botão, vai com o botão, vai com o botão, vai com o botão, vai com o botão, vai com o botão, vai com o botão, vai com o botão, vai com o botão, vai com o botão. Deixa o garçom providenciar três pacotes de cerveja e um balde de gelada aí. O gelo, por gentileza. Pra toda a nossa equipe meca do Brasil, que sempre trabalhando aí. Menino de Jonas Moto Peças. Todo Genaílson tem sempre apoio de Jonas Moto Peças. Agora, meu irmão, é distribuidora, viu, Rogerinho? DJ Marcos Show, o Rei das Produções de Nova Timoteua. Nós é bandido. Meu parceiro Marco Felipe, o seu primo com a gente. Toda a galera da Terror Bigolão tá aqui com a gente. Um abraço do Neil. Vai. Passar com o dedo pro alto fazendo cara de mal. Passar com o dedo pro alto fazendo cara de mal. Passar com o dedo pro alto fazendo cara de mal. Se ela pede o telefone, eu dou. Eita, fala! Passar com o dedo fazendo cara de mal. O DJ Lohan. Amanhã é o aniversário do Márcio. Os mal falados lá no Balneário do Pandeiro. Quem toca, Tafarel? Quintandinha treme. É, Rudinho, não precisa de falar não, Rudinho. E aí, galera, como é que é, brother? Quintandinha! Eu tô no rock, eu tô no. Pega primos aqui, pega primos. Eu tô no rock, eu tô no rock, eu tô no rock. Cê tá no rock, cê é do rock. Cê tá no rock, cê tá no rock, cê tá no rock, cê tá no rock, eu tô. Cê tá no rock. Seu garçom providencial, pacote de escola aqui na minha direita, pra você à esquerda, viu? Alô, Cristiane! As quitandetes. Seu polícia, um abraço, viu, brother? Não me abandona, pelo amor de Deus, sou seu Gil. Você tem que estar comigo, viu? Você sabe que o gordinho é sempre nós. A pressão do DJ Neilson. Sempre nós. Anda muito estranho e não quer conversar. E aí? E uma foto antiga no meu Facebook. Mas não tudo. Essa tua atitude. Diz como se eu te tudo. Sou pra alguém. Obrigado, viu, meu patriarca. Se firme contigo onde estou. Nossa amizade vale mais que qualquer coisa, viu? Tá na hora de ter. Todo mundo tem! Todo mundo tem um passado. Me diz só qual foi o pecado. Atenção, garçom providencial, uma corte aqui na frente. Não fica. Acho que ele escolhe também, né? E aí? Aproveita e traz dois, viu? Glacial aí. Traz um de Glacial também ali próximo. A Nayana, rainha dos caramelos, viu? Pra cima, Neto Xavier. Oi! Chatocada, Varela. E aí, meu parceiro Douglas? Um abraço! Vem! Colocou meu nome quando a gente fez a mão. Aqui quem tá é eles. As mixagens e o talento do DJ Afonso Mix. DJ Afonso, DJ. A experiência do DJ Denis Super. E ele? A pressão do DJ Neilson. Vamos lá. Atenção, garçom providencial e dois pacotes de glacial pro Tafarel. Aqui ao lado da Quintandinha. Pra cima. Você é meu. Eu sou o quê? Você é meu. Tem frescura não, viu? Super. Eu tô na Quintandinha. Que comanda, papai. É Denilson, é Denilson, é Afonso, é deles. Todo mundo! E aí, Guitola? Pra cima! Gente, pra você que me pediu abraço, traz o celular só pra facilitar, viu? Toda a galera de Santa Isabel com a gente. Tem que ser! Na sala. Onde? No chão me dei. E a tua cabeça, Neto? E a cabeça não para. Solidão me ampara. Vai, corrinha. Querendo brincar comigo. E aí? Rindo da minha cara, me fazendo de otário. Para, Jaqueline. Não vou, não vou. Aqui, ó, puta fofa. Rafael. Suas insinuações. E aí, Gris? Me provocou. Meu parceiro Leonardo. Leonardo, Tati Roupe, Golô, tá aqui com a gente. Júnior Duno, animal. Toda a galera, minha grande parceira Raio da Ótica. Está aqui com a gente, meu parceiro Walter Lanches. Minha grande parceira da Alba, o da S, o também com a gente. E é nóis! Viviane Batidão, Júnior Vidal e DJ Maricê. Pois estabelece o sucesso absoluto. Final, só chegar e conversar. Gorginho tá tocando, tocando, tocando, tocando. Gorginho tocando, Gorginho tocando, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca. Aquele velho whisky falsificado em 30 contas. Santorini. Conhece, conhece, conhece, conhece. Tu é o meu. Conhece, conhece. Um abraço. Minha grande parceira, senhorita Silva, o DJ Vini, o do Super. Da menina Drevina, está aqui com a gente. Um abraço. Vai! Toda a galera da carretina! Jota, tá aí com a gente! Um abraço, bem grandão! Tudo bem, isso, daqui! Quitandinha! Um abraço! Quero botar aquele jeitinho! Tudo bem, isso, Gui! Socorro, corrida, corrida, corrida. Rodrigo da família 5G com a gente. Um abraço, viu? Júnior Duna, animal da Guajete. César do Jurura, o Alexandre. Alexandrino, toda a galera da Transcorquero. Um abraço, viu? Quem foi? Quem fica, ficou. E quem não? Vai, vai. Toda vez que você sai, o mundo se distrai. Atenção, Maurício da produção, chega com o Rudy Aldir, viu? Quem foi? É o gordinho do bagulho doido que tá na área tocando. Esse gordinho vai botando a galera pra endoidar. Pra endoidar. Pai. Pai. Cristiane, teu coração tá preparado. Ele tá preparado. Bora botar essa galera pra dançar. Vai, vai, vai. Peraí, Neilson, diminui só mais um pouquinho. 10 centavos. Aí tá bom! Me diga por que não pensa mais em mim. Não diga que já me esqueceu e quer deixar assim. Só você sabe bem e que? Quem sou. Bora de Neilson. Vamos lá! Então por que me abandono? Na calma. calma, meu DJ, tenha calma. Quero estar contigo e não pensa mais em nada. Vá na manha, você sabe que é nós. Você me completava. Mas agora você. Eu sabia que você tem moral comigo, eu fui. E Tandinha! E aí? E não postou em nosso amor. Nilson! Vai no céu, vai no céu. Pronto! Neto Xavier! Toda a galera! Viu, grande parceiro, seu Mucura! O Neto Xavier é mão de Mucura, é? Epa, pera com isso, viu? E você deixou de lado. Foca, Neilson! Foca, tem de junho, clima! Esse é o polícia! E é amor que eu vou lembrar. Nós dois. Ei, Cristiane, não faz isso não! Vai, gordinho! Mostra o que tu sabe. Tudo que eu quero te amar de novo. Você é polícia, meu parceiro. Bota aí no telão, Flávio. Meu parceiro Carvinho. Tá aqui comigo. Ele tem moral com ele. Um abraço nosso grande parceiro Juntinho. O Silva, o Moisés, o Sotão. E eu, gerente da empresa BR Seguranças. Toda a galera de Barcarena aqui com a gente, a Dayana, a Dayane, Rose e toda a família. Eu te quero só pra mim, vou gritar pro mundo. Dia 3 de março, tudo que sinto por questão do bloco. E faço essa canção pra você me querer. Este ano quem toca. Eu me lembro de tudo que a galera que vai estar fazendo homenagem ao DJ Birubira. Nosso grande amor. Igreja, viu? Nossa organização do Preto, da e a Eliel. Bebe, venha, eu me lembro de tudo que não, Chuck. Todo aquele nosso grande amor. Nossa história não pode acabar. Volta logo, baby, vem me amar. E a Cristiane, segura teu coração! Muda esse laser, Nilson, muda esse laser. Não, esse aqui. Esse aqui, Nilson. Pra cima. Agora em frente, tu fazer laser, tu sample. Tandinha. O resultado do seu desprezo, seu descaso, isso faz me sentir como um beija-flor procurando flor. E eu? Será o quê? Que errei? E eu? Ter te amado em ter me entregado. Deixa eu só ponderar pro show. Mas você não levou a sério, não sou. Tem. Seu garçom providenciar dois pacotes da escola aí, de classe alba aqui na minha direita, garçom. Você já chorou? Hoje eu chorei no bar, ao ver seu retrato. Meu parceiro Lico, dos vagabundos de bichu, né? Olha, eu não vou esquecer dessa vez meu parceiro Lourinho, viu? Ele e a Loura tá aí com a gente, né? Se ele puder levantar a mão pra me ver, ele é bom demais, viu? Cadê ele? Toda a galera do Guajará tá aí com a gente, né? Obrigado, meus parceiros. Os alucinados, você veja. Cadê seu garçom? Os pacotes de glacial aqui, rapidinho, viu? Nosso mix, rapidinho com o Dudu. Eternamente quero te falar que eu já me decidi. Com você. Com você, você feliz. E eita, falou! Com você que eu vou viver essa paixão. E achar que é doida. Louco por você, eu não consigo nem pensar em solidão. Eu só penso em você. Yeah, yeah. E aí? Eu só sei amar você. O quê? Yeah. E tá no posto lá, Rugir? Corre pra lá. Bruno e Trio. Bora ver. Só que doido. Hoje eu chorei no bar ao ver seu retrato lindo na parede. É tanta saudade que no peito invade amor. Seu nome, tento disfarçar, mas não sei como fugir. Se você não dá, porque você se esconde. Ch- faz barulho! E quem é do clube do Remo dá um grito! Ei, gordinho, não parou não, viu? Pra cima, Douglas! Jaqueline, oh, yeah. Paiva, isso é a pressão do DJ Neilson. Assim. Junto com os parceiros Afonso, Denilson, Denis Super. Você, você parece criança. Um dia você irá aprender. O meu amor já foi fora. A vida continua. Bora, Mila! Vou vencer. Não esqueça um dia. Quando você mesmo quer marcar, será. Segura, Rafael. Onde o nome estiver, a minha voz vai estar. É só aquecimento pro chão, garoto. Não adianta esconder. Eu tô machucado hoje por você. O meu coração é um menino que chora por dentro. Aquela noite de amor, olho nos olhos que falei amor. E aí? Na vida tudo passa. Repetir que a música é boa, viu? Essa música é do caramba! Vai! Sem você o tempo é longo, é tão forte o sentimento. Obrigado ao nosso grande parceiro, seu polícia, daí com a gente. Os alucinados, você veja, meu amigo bonito. Demais, você veio mesmo, né? Você tá em casa, seja bem-vindo, seu brother. Quintandinha! É nós sempre, viu? Vem pra mim. E aí, aí, o Duda 125! Aquele abraço! Aprender, o meu amor já foi fora. A vida continua, eu vou vencer. Não esqueça um dia. Eu! Quando você menos. Será que foi, Tafarel? Foi lindo demais o nosso amor. E mais o quê? Mas você sumiu. No celular, tá bom? Não dá, não dá, pronto. Em meu coração que só te quer e sente falta de você. Não dá, parceiro, na moral. Volte pra mim, sou louco por você. Deixa o celular que eu mando com muito carinho, viu? Está fria a madrugada. O quê? Fica te esperando. Que nada. Sonha agora. E aí, meu parceiro do jeito. O nosso amor não Bruninho, é? Aqui com a gente. Um abraço, viu? Meu amor, me diga onde está. Te encontro lá no sol do ar. Sorrindo a me olhar. E o ar. E eu respiro, eu cheiro. Sonha, Gris. Você encontrei o amor, mas sozinho estou. E o Neilson? Só não posso explicar. Sabe por quê? Porque o destino. O quê? Mudou nossa felicidade. O meu! E é nóis! O que eu faço, amor? Nada, viu? Você está. E o Douglas? O nosso amor foi. E aí, cabeça? Que eu sonho. Qual é o teu som, Gaveira? Me lembra. Quintandinha. Uma louca paixão. Vem, diz pra mim. Alô, Júlio. Também me amou. Um abraço aí, viu? Vem me fazer feliz. Pra sempre, amor. Vem, Neilson. Vem fazer ela feliz. Vem. Eu vivo! E aí? Porque você mexeu com meu coração, meu amor. Paga o flanelinho, Douglas. Sonhei em ter você. Eu não deixei de te amar e quero te reconquistar. Volta do Val. O quê? Meu grande amor. DJ. Acordo na esperança de te ver. Não entendo por que você me deixou. Se eu te entendi, meu amor. Estou aqui pra te pedir perdão. Não foi minha intenção. Te magoei, foi sem querer. Me diga se ainda quer reviver a nossa história. Reinventar o nosso amor. Como uma linda canção. O seu polícia tá aí também. Pode ir, né? Você nunca te esqueci. Muito tempo eu passei sem te procurar. Jaqueline, Tafarel, Braiana, rainha dos caramelos. Beijão. Estamos sempre juntos, é dessa paz que você gosta. Engana o coração, mas não resisti. Se for, só pra te amar. E aí, Ailton? Só pra tudo te certo? Amar. Só pra te amar. Só pra te amar. Só pra te amar. Só pra te amar. Aí você que tá com a sua gatilha, sempre tem aquela crise no seu relacionamento. Depois da briga, é só isso aqui, ó. Só isso aqui, ó. Cristina, eu tô mentindo. Eu quero mais, um pouco mais. O depois amor. Quero um carinho, um abraço, um abraço, um favor. Júnior. No meu rosto. O DJ Júnior tá aqui com a gente. Não. O índio da Amazônia, um abraço, viu? Te faço um meu parceiro Hércules, Kleber, Sujeira, Gato e Vinícius. Equipe GDF. Pra galera com o DJ Vinícius, vamos com a gente. Super DJ Bruninho Show. Me pegue no copo. Um abraço. Gerante, que é isso? Comigo, yeah. Preciso. Meu bem, por favor, faz isso não. Você precisa? Eu preciso de carinho e atenção. Toma aí, vai! Te esquecer, vou como se sou. gosta dessa sequência? Um abraço com muito carinho, toda a galera. Senhorita Silva, o DJ Rininho do Super. Toda a galera da Carretina, menina Trevina, Rogerinho. Do Inter, Adriana também. Manda! Um abraço aí. Pra deixar com a gente, ADA, isso. E aí, Douglas? Bonito, alucinado no cerveja. E é nóis sempre. Sem você, não aguento mais. Eu não sei o que tocar, Nayana. Vamos, Neilson! E o teu, ei? O meu príncipe encantado desapareceu. O meu príncipe encantado. Esqueci, esqueci. Maluquito! O meu príncipe encantado desapareceu. O meu príncipe encantado não era o meu. É o Tomada na Pop Vida Cerveira. Por sinal, veio super bem acompanhado. Guarda o tanta saudade. É a mesma tropa de ela não se despediu. Obrigado, viu? Eu levo a vida assim. É noite sem luar. Peço para Deus com todo o coração. Pra você que já viveu uma história de amor, você e... Eu e ela. Treme tudo. Vral. Vou mudar esse filme. Ouvir a razão e te esquecer. Patrão tá de rock fraco hoje, da Vral. Aí, gorrinha. Vou mudar o final, mudar o final, mudar o final. Muda, não muda. Vou mudar o final, mudar o final, mudar o final. A gorjinho do bagulho doido. Vamos lá, garoto. Se perguntarem, diz que é. E Tandinha treme tudo. E tá na área. Eu. Você vem me procurar, como faz desde o início. Toda vez. Cada vez que quer voltar. E eu. É como se no calor da minha cama, você jura que me ama e me pede pra ficar. Logo agora, hein? Logo agora que eu quase esqueci. E você? Eu me acordo. Sempre só Tandinha ficou aqui ao lado dela. E Tandinha! Pode crer, Jaqueline! Para aí, Ju! Olha, meu parceiro Vitor! Tá aqui com a gente, ele, toda a galera de Belém que veio conhecer o Sussão da... Treme tudo. Obrigado, meu parceiro Leandro, da Rede Selva. Qual é o teu som bem baixinho? E Tandinha! O som do rock doido é... Treme tudo. Pode crer! Olha aí o Sussão, olha aí o Sussão, olha aí o Sussão, olha aí o Sussão, olha aí o Sussão. Vai, vai, meu amor, chegou a hora, eu aprendi. Eu já te esqueci, não quero mais você. Vai o quê? Vou encontrar o meu amor, estou cansada de meu parceiro Nai da Pop, sem fronteiras, tá aqui com a gente no telão. É o Tomato, da Pop Brasileira, que tola daqui com a gente. Um abraço com muito carinho, Kito. Pleno da Rede Selva. Atenção, garçom, pra oferecer o pacote de cerveja aqui atrás do retorno da Quitandinha. Tem que ser agora! Amor. E eu, hein? Não pensei que um dia fosse te... E aí, seu polícia? Você errou. Errei em machucar seu coração. E hoje, hein? Hoje sei o quanto dói a solidão. Pra você que já perdeu! Você me... Chora, e chora, e chora, e chora. E isso vai batendo, batendo o pai doida. Bora, bora, bora, bora, bora, que bora, bora, que bora. Vou dar mais uma, que essa já foi sal. Vai que a Quitandinha tá na área. A Quitandinha tá botando essa parada pra endoidar. Botando essa parada pra endoidar. Botando essa parada pra endoidar. Pra endoidar. Pra endoidar. Vai. O que pensa que eu sou? Libera. Libera. Precisa. Sabe. Libera o play, Gordinho. Dentro dos meus olhos e diz que não me ama mais. Não me ama mais. E todo aquele sentimento. Meu parceiro Caveira, minha grande parceira James. A Samara Guajé. Um abraço. E aí, as que também adicionam do apoio. Ailton da 125. Um abraço, viu, Ailton? Olha o gregário do Caçaneiro. Tá todo mundo em peso. Tá todo mundo. Pra ver se há vontade de te ver. O quê? Some de uma vez na minha cabeça. Eu já tô vendo a sua fila B8. Lá vai meu orgulho, perdendo a vergonha. A comanda enchendo. A pressão do DJ Neilson. De te ligar, já tô com medo de me... Bora, Heber, suceder! Não fala não pra mim, bebê. Se o Júnior... Senão eu morro de bebê. Nessa força que eu tô, não dá. O quê? Deixa você pra me salvar. Então, não fala não pra mim, bebê. E Henrique. Que ainda sou seu amor. Hoje... calma, Juninho, não para não, não bebê. E agora? Oh, bebê, sinto falta de te ver aqui. Foi sentando, quicando, beijando essa boca que é só sua. Igual você não achou nem na terra, nem na lua. Jerry Smith chegou pra ajudar Humberto e Ronaldo. E atende! Atende o coração desse pobre coitado. Mas só vale se você... você me beija pra saber se é verdade. E aí? Eu estou sonhando. Que Tandinha. Se é realidade. E aí, meu parceiro Gabriel, um abraço pra você. Polícia tá com a gente, Brasileiro Neto Xavier, Laiana, Rainha dos Caramelos. Um abraço, meu parceiro Edu da 125. Meu parceiro do Andras, meu parceiro Edu da Rede Selva. Da toda a galera. Com a gente, com a gente. Eu tu mata. Eu não sei se estou. Já quebrar. Ou se é realidade. E eu? Alô, Douglas, paga a franelinha, pelo amor de Deus. Não pode mais nem voltar em Santa Isabel, né? É o gostinho da galera, então é tudo diferente. Você é no norte e no sul. E eu? Um céu é cinza, o outro azul. Mas a saudade é exatamente igual. E o Neilson. Você? Você no norte e no sul. Um céu é cinza, o outro azul. Mas a saudade é exatamente igual. E o Dudu? Dói Natal. E aí, Gaveta? Primeira dama com a gente. Ai, ai, ai, ai, ai. Pra galera dos senadores. Dói São Paulo. Bota no telão aí. Ai, ai, ai, ai, ai. Alucinado com cerveja. Ai, ai. Ai, ai, ai, ai. Você sente uma... Alô, que você não me atendeu. Já tava o quê? Já tava mó preocupadão. E o Neilson quase morre do... Amor, já fiz o corre pra te ver. O Nayana, rainha dos caramelos. Perna da passagem. Tu gosta, tu gosta, tu gosta. A pressão do DJ Neilson. Ô, bebê, gosto mais de você do... do que de mim? Aí o Dudu. Ô bebê, gosto mais de você do que de mim. Do que? Tem moral com ela, viu? Não adianta tu te preocupar, não, Rogerinho. Você do que de mim? Do que de mim? Então! Ô bebê, gosto mais de você do que de mim. Do que de mim? Antes de você eu era do mundão. Então? Gratidão. Tua princesa mudou minha cabeça, só me fez crescer. Bota fé no que eu vou dizer. E a Cris? Ô, bebê, gosto mais de você do que de mim. Olha, patrão, a Cris tá de olho em ti, viu? Ô, bebê, gosto mais de e você. E olho nele, ela tá de olho no Dudu. Ô, bebê, gosto mais de você do que de na minha rua. E assim? Olha onde eu vim parar. Mais uma vez o coração. E quê? No meu imaginar. Eu sempre costumo dizer que na Quitandinha sempre tá. Tudo bem, tudo bem. Você tá me ensinando mesmo sem saber. E aí? É Avaré, eu queria que tu dissesse bem baixinho o nome do teu DJ. A pressão do DJ Neilson. Oi! O amor que eu sinto por você. Nada. O Neto disse: me só destrói. Eu sei jogar, mas nunca vou ganhar. Porque você não sabe o sentido. Olha o amor! O amor que eu sinto por você. Essas músicas, você não fizer as fases, vocês não fazem mais um. O ego aqui é greve aqui, é. É greve aqui, é, Tafarel. E agora? Oi! Já tá vendo o homem da van! Tá com a G! Eu falei o nome. Tá aqui comigo, o homem tem que respeitar. Ele chegou e ganhou o coração dela! Sou do novo, sou favela, mas meu coração se apaixonou. O quê? O quê? Atenção, garçom, providenciar um pacote de cerveja na mesa do Bruninho aqui, rapidinho. Ao lado esquerdo. Aqui. Rapidinho. Retorno. Mas é a chave do meu coração pra ela. Hoje o que tu vem de viver, eu vou bater uma areia pra ela. Lá, o que tu vem de viver? Denis, ou 150 ou 100? Fala, mas eu não quero dinheiro. Tinha um igual isso aqui que era bom pra caramba. Se quiser casar, eu caso. Vamos brincar de amar. Somente eu e você. Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro. Eu já tenho a riqueza que é você. E a Cris? Se quiser casar, eu caso. Vamos brincar de amar. Somente eu e você. No final, dia 23 de fevereiro, aniversário do Jorginho dos Caramelos. O Suzu da Alta Pressão Super Saldo. Lá no Tuninhos Bar do Cacene. No quilômetro 20 da PA de Bujaru. As mixagens e o talento do DJ Afonso Mix. A pressão do DJ Neilson. Neilson. A experiência do DJ Denis Super. E agora o Denilson também! E o show do Rogerinho Performático. Sué. Paca! E Tandinha. Ô, seu Zé, dessa vez eu terminei de ver. Seu Zé, arruma um trem mais forte pra eu beber. Seu Zé, pode ser até pinga com a rica. Pior que tá... Maia Tafarel. Oi! Ô, oh, seu Zé, dessa vez eu terminei de ver. Seu Zé, arruma um trem mais forte pra eu beber. Seu Zé, pode... Meu amigo Júlio do Uno Animal, o nosso grande parceiro, o homem que é primo do Del, do Bar do Del, tá aqui com a gente. O Bar mais badalado, o Jaru, meu parceiro Del. Por sinal, um forte abraço pra você, Del. Você sabe que é nós e nós. Que... DJ Bruninho, atenção, garçom, cadê o pacote, garçom? Aqui é o lado esquerdo no retorno. Piorar a nossa música, tocou. E aí? E coração de bebo não guarda rancor. E aí? Te desafiar, Tafarel. Fecha a conta e me pede um táxi. Que eu vou atravessar essa cidade. Tafarel, seja a pé, a... O desafio é teu, toma aí, toma aí. Olhamos uma vez e sentimos em seguida o que passava. Olha só, meu garçom, pra descer o pacote de escola ao lado do retorno. Abre o garçom, garçavar. E saímos a brindar na madrugada. E o nosso? O vinho foi o cúmplice de todo. Nega. A festa de palavra. E depois de um longo beijo, nos amamos e casamos de manhã. E hoje? Era duro trabalhar e difícil levar algum pra casa. E o quê? Eu sonhava mais e mais, pensando que te tranquilizava. E agora? O fracasso foi em cristal, refletia nossas vidas separadas. E depois de longo tempo de enganos, tudo deu em nada. Meus olhos perdidos no vazio. Yeah. Que você deixou. Não dorme não. Vou andando pelas ruas, misturando as verdades com mentiras. Te procuro em cada esquina e por onde passo vejo teu sorriso. Yeah. Eu até nem bebo mais e como a tua fruta preferida. O quê? E fugindo de mim mesmo, vou tentando começar de novo a vida. E hoje meu corpo te reclama. Eu tomo meu tempo em nossa cama, lembrando momentos de desejos. Corrinha de amor. você lembra. Você de lá e eu de cá, olhando mesmo o céu. Rinha, pergunta pra ela de quem ela lembra nessa música aí. Assisto o tempo. Júnior do Uno Animal! Tento me dispersar, olhando o celular. Vamos sim! E aí? Metade do meu coração só quer te ver de novo. E a outra só. Obrigado, qual é o nome dele que eu não lembro? Você. Oi? Não tem nenhum obrigado. Espaço pra eu amar alguém de novo. Em mim só existe você. Nessas Nelly. Horas, meu é? Sorriso é passageiro. O Nali, Nelly, como é que é? O Nali, né? Aí que eu percebo. Vem, parceiro Nali, a primeira dama com a gente. Falta que me faz você. Olha o seu garçom providencial, pacote de glacial aí, para os alucinados de cerveja. Eu nem ligo. A gente pode chegar que a chuva já passou, né? Pra eu me sentir inteiro. Chego do pai, preciso de você. Paô! Toda a galera aqui comigo. Alô, Diego! Olha o teu som. Banda 007. Os alucinados aqui. Você de lá e eu de cá. Olhando o que, Cris? Olhando mesmo o céu. E aquela? Que distância cruel. Ela tentou usar uma roupa parecida, tentou. Aí, o mesmo corte, o dançarino, tentou. O gasoleiro, aí, igual a gente. Cara, onde é? Apresenta, né? Ela errou. Quitandinha! Quando o beijo não me arrepiou. Tô sabendo que foi sucesso lá o teu festão. Ela não encaixou. O erro dela é não ser boa. Leandro da Rede Selva. O Nalho e a primeira dama. Obrigado, viu? Olha aqui com a gente. Mas eu disse quase, só quase. Entendeu? E pra te explicar a distância do quase. E é o patrão que a patrão. Até Marte. Tudo. E ela. As quitandetes. Sem saudade de você. Tá decorando a casa dele. Ele? Ele não vai deixar descer. É uma minha outra dele. Deus fez vontade de você. Tá decorando a casa dele. E não vai deixar descer. É uma minha, outra dele. Sabe por que o Neilson vai relembrando essas músicas? Porque tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Me desculpe vir aqui desse jeito. Me perdoe o traje de maloqueiro. Meu amigo Júnior, o motora no Jurunas. Toda a galera com a gente. Olha o seu garçom providencial o pacote de glacial. Aqui, o pau, show. Três dias que eu não durmo direito. Sua filha me deixou. Toda a galera da carreta JA. Muitíssimo obrigado, viu? A senhora é brava. A galera que tá desde ontem aí detonando. Vou aceitar levar. Por sinal, essa parceria não é de hoje, não, né? Maria. Chegando mais um grandioso evento com a JA no festão da vila de Igarapé-Açu, não é isso? Itandina e JA. É um desenho no céu. Juno Alves. Dona Maria. E aí, Juro? Deixa eu namorar a sua filha. Vai não. Vai me desculpando a ousadia. Esse que toma. É um desenho no céu. DJ. Foi jogo forte. Banda 007. Me desculpe vir aqui desse jeito. E o quê? Me perdoe o traje de maluco. E a sua? De camisa larga e boné pra cá. Olha onde eu vim. Bem na hora da novela que a senhora. Já faz dias, faz três dias que eu não durmo direito. O caveira. Me deixou desse jeito. O quê? Porque ela mais fala. E a primeira dama na caveira. Brava. Eu só me lembro daquele dia do cravo, caveira. Pra levar um não pra cá. Dona Maria, me permite ter a sua filha.